Não pode colocar aquela devagar. Pode colocar. Pode não, sacana? Nada Sem que. palavra, pô. Sai desse daí, ó. Sem palavra, tamo junto. Pode colocar um bagulho mais leve, tá? um love song. Pode soltar o som? Não, pode tirar o. Pode tirar o. Tipo. Preta, me leva pra tua casa. Vamos fazer o teto virar chão. A lei do retorno vira a lei da atração. Então, só me diz por que não. A outra parte é muito pesada. A outra parte é muito pesada, velho. Pesada, pesada, com suas barras. Se tu sabes que é eu que sei fazer do jeito pra você gamar. E você sabe que é só eu que sei fazer você revirar o olho. Todo esse todo aí, pra todo mundo vem pra cá preta. Vamos fazer o tatu virar chão. Como eu já te disse, a lei do retorno vira a lei da atração. Eu passando no baile, ela me viu, ficou toda sonhada. Olha pra lá, Big Snow, como o pai. O pai tá on, tipo Neymar jogando no campo. Ela vem com aquele campeão de só olhando para ela, bem brisado nessa cadela. Esse neguinho aí. Querer agora descobriu que ninguém pode o deter. Arrisco MC. Esse eu vi nascer, mas um louco consciente resolveu aparecer. Construindo aqui, pra na frente colher. O ciclo sagrado que não posso interromper. Pra curar as feridas, resolvi escrever. No fundo da minha linha eu pensava em você. Que olha e não vê, não consegue crer. No ato do seu ego não consegue perceber. Vai ter que pregar pra ter, não dá pra pregar pra ser. Tá dentro de você. Oh, porque se foi. O tempo passou, tudo mudou, tudo passou. A gente é aqui, seguimos assim. Não importa se é MC, faz barulho pra batalha que eu gosto de sair. Sabe como é que é, faço os dois estilos. A gente é meio diversificado, eu tenho utilidade nos meus versos. Realmente, eu sei o que eu falo, por isso eu tento enquadrar, fazer de uma métrica mesmo. Que a vida não é uma bicicleta, às vezes parece, né? A gente cai e levanta, mas não importa que a vida anda. É no freestyle, é no momento. Eu faço isso aqui do coração, do sentimento. Eu treinei muito pra tá aqui. Eu gosto do reconhecimento verdadeiro assim. Seguimos o meu mano aqui, tocando a guitarra, tocando a guitarra. Haha, só na guitarra. Olha meu mano, tu falou que ela te amava, mas eu. Ela não me amava, não falou tanto que tinha medo de me perder. Na primeira oportunidade, saiu sem olhar pra trás. Parecia que não eu existia medo. E olha só como eu tô. Fui muito eficaz, me precipitei por ela. Precipitei por ela. Larguei família, larguei amigos, larguei trabalho, larguei tudo. Traduzindo, joguei tudo pra cima e ela me deixou. Falei que ia ficar. E eu realmente fiquei. Fiquei aqui sozinho, jogado nesse chão, me localizando, só fumando drogas para me curar desse amor. E acabou, yeah. Pra registrar no áudio aqui, é MC Ed, né? MC Arisco e MC OP? OPI. Hope. Hope. É, MC Hope. Valeu, valeu, velho. Open. Open. Valeu, MC Open. Valeu, MC Ed, MC Arisco. Tamo aqui na sala com Key Rock Drive da Turquia. Lang Mahler, Alemanha. De Arizona, Bradscraw e Graham Bass, da Inglaterra. Thank you. Ratscraw, Germany, Key Rock Tribe, Turkey, Ratscraw da Alemanha e o Key Rock Tribe da Turquia. Aê, Cine Calmon! Cine Calmon! Daqui a pouco ele vem. Esse baixo vem diretamente da Inglaterra, trazido por Graham Bass. Muito bom, very good, very good. Muito obrigado, many thanks. E a próxima agora, vamos decidir aqui. Nosso público qualificado aqui, o que, que você quer ouvir agora? Um reggae? Nosso público qualificado aqui pediu um reggae. Reggae music, little bit of reggae, ok? É, um cantor. You asking for a singer. I can see a singer here called Cine Calmon. Eles estão pedindo um cantor aqui. É, vamos ver se ele vem. Let's see if he come some moment. Thank you.